sorteio em nome do rei. Eis-me aqui, alvos da lei. Ei, vocês não deixaram cair no mundão em ação. Firmezão, do altar da labareda ao ensaiaço no capão. Se o ódio tá na mão, eu vou na contramão. Pra nós ficar na paz, o perdão é a condição. Ejamos bons são, pelo amor, né meu truta? Pela bandeira branca e o calado escura. No meio do protesto, das manifestação, na letra da canção, uns são, uns não. Demorou, na Bíblia meu Senhor já revelou. Falsos profetas levantariam, sim senhor. Pela boa, já ouvi, já cansei do teatro. 20 anos depois, a mesma peça, o mesmo palco. Como cuspi no prato, se nem água me deu. Fazer parte do Egito é engordar os fariseus. Percebeu que isso não matou o menor, pois Deus não exalta quem se julga o maior. Veja só, ouve só, meu querido, já não vivo. Minha vida é do Mestre, minha vida é de Cristo. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Uma parte de vez me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Até que olhei no espelho e não mais me conheci. Sim, eu me perdi, mas acordei antes do fim. Não me escolhi, fui escolhido, né neguinho? Não quero voltar a ser e nem viver só de fama. Tomando Red Label, Falsier e Brahma. Na cama, acordar de ressaca e olhar pra ela, sem saber o nome e endereço da donzela. Não, não quero ser só um peso aqui na terra. Não, não quero ser mais um refém na favela. Não, e nem participar dessa ostentação que sangra um irmão por um tênis de um barão. Eijão, eu vim falar de vida em abundância. Fala que o futuro ainda é das crianças. Ei, se cada um de nós praticasse a paz, quem de nós faria guerra, né rapaz? Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. SP, aos morros do Rio, eles olham pra você, o que vê? Um fuzil. Corrupção a mil, debaixo do azul anil. Tinge de vermelho e deixa a pátria mãe febril. Como se calar diante dessa cena? Como estourar champanhe estando na arena? Muita luz, assim diz a nova geração. Enquanto muitos old school se perdem na escuridão. Enfim, o que eu perdi? Nada não, né meu parça? Tudo passa, menos Jesus e sua palavra. Vencedor não é o que levanta o troféu, e sim que não se rende às tentações em Babel. Pai do céu, me faça luz em meio à escuridão. Me dê sabedoria desse louco mundão. Cada provação só edifica meu louvor, pois na tua presença sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor. Pela paz, pelo amor, pelo sangue do Senhor, me mostrou, hoje sou, sou mais que vencedor.